Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2. O Santo Padre deu início hoje ao Ano da Fé em Roma, com a presença de muitos cardeais e bispos que se encontram no sínodo que está a decorrer sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. O Ano da Fé é um acontecimento para o mundo inteiro, embora proclamado pelo Papa, pela Igreja Católica, pretende-se que chegue a todos, independentemente da religião que cada um professe. Bento XVI deseja que este Ano da Fé tenha um envolvimento de todos e que se utilizem os mais variados meios para o transmitir: jornais, internet, rádios e televisões. A Rádio Boa Nova aderiu ao apelo do Papa e está já a fazer este programa relacionado com o Ano da Fé. Para isso, tem a presença do parco de Oliveira do Hospital, Sr. Padre António Loureiro, de uma freira, a Irmã Adelaide, do Diácono Francisco, da Unidade Pastoral de Oliveira Norte, da Soutora Teresa Mendes Costa, habitual colaboradora neste programa, e contamos também com o Diretor Financeiro, Dr. Pedro Oliveira, e que há muitos anos colabora neste programa de uma forma discreta, na sombra, com a parte técnica. Durante este espaço de tempo, falaremos de como aumentar a fé, como a transmitir e qual a idade ideal para a transmitir. Obrigado a todos por terem aceito este meu convite. A primeira questão vou dirigi-la aqui ao Sr. Padre António Loureiro. Vou lhe colocar aquilo que chama dois em um. Coloco-lhe já duas perguntas numa. Sr. Padre António Loureiro, o que é o Ano da Fé e qual é o objetivo do Ano da Fé? Então, muito boa noite. Com o Ano da Fé, o Santo Padre pretende ir às fontes da fé. A Igreja vive numa situação difícil. Os cristãos batizados, de repente, não têm conhecimento da fé, não têm prática religiosa, não têm conhecimento da fé. Muitas vezes acabam por viver com algumas raízes, não diria raízes, mas algo que fica, mas muitas vezes entendido mais como superstição, uma superstição religiosa em forma cristã. Então o Santo Padre sente muito essa necessidade da Igreja de voltar à fé que compromete a vida, à fé que é uma experiência autêntica de dependência do Criador. E, enfim, é a situação do mundo que vemos, e foi uma iniciativa feliz com a ocasião dos 50 anos do início do Concílio Vaticano II, dos 20 anos do Catecismo da Igreja Católica, que são, digamos assim, os espaços onde podemos encontrar a fé da Igreja numa linguagem atual. Então o Santo Padre quis que comemorar estes grandes acontecimentos, principalmente o que foi a grande esperança para a Igreja, que foi o Concílio Vaticano II, pois com este Ano da Fé, em que convida todos os cristãos a realmente irem à procura da sua fé, da fé que deve ser conhecida, deve ser professada, deve ser vivida, deve ser celebrada, deve ser anunciada. Padre António Loureiro, é habitual haver anos de fé ou não? Portanto, ou isto é uma exceção? Será que ainda vai acontecer outro na nossa vida? Para aqueles que são mais novos, se calhar para mim já não, não é? Sim, realmente o Santo Padre, segundo a sensibilidade que vai tendo para a vida da Igreja e as necessidades da Igreja em todo o mundo, de vez em quando chama a atenção para algum aspecto. Concretamente, o Ano da Fé é uma iniciativa que aconteceu agora. Já em 1967, Paulo VI tinha proclamado também o Ano da Fé, concluiu com o Credo do Povo de Deus, que foi como que a profissão de fé de Paulo VI, que na altura foi bastante importante. E agora esperamos que este Ano da Fé seja também algo que mova a Igreja inteira, que a Igreja Universal, concretamente a Diocese de Coimbra, também se sente muito empenhada, e com o nosso Bispo, para que este desafio de reavivar a fé alcance a todos os cristãos. Sr. Padre António Loureiro, mais uma questão. O senhor, com um colega, já não falo no diácono Francisco, mas, portanto, com outro sacerdote, fazem 9 paróquias. Daqui por 15, 20 anos, mesmo que apareçam muitas vocações, em vez de 9 paróquias, possivelmente terão 15. E em vez de 2 sacerdotes, se calhar só haverá 1. Portanto, a maioria destas paróquias não vai ter assistência religiosa, que dependa do sacerdote. Que será que daqui por 15, 20 anos os lamentos se transformarão em choro, isto é, em sofrimento, por parte daqueles que desejam seguir Cristo, mas que depois, possivelmente, não terão grande assistência por parte dos sacerdotes? Não sei, gostava de que me dissesse alguma coisa acerca disto. Se víssemos em termos matemáticos, realmente diria que a situação é um pouquinho difícil, porque tem diminuído muito o número de sacerdotes. As comunidades antigamente tinham, e era próprio de cada paróquia ter o seu padre na sua casa paroquial, e realmente as coisas vão se tornando difíceis. Neste momento temos 2 padres e 1 diácono com 9 paróquias, eventualmente poderão algum dia ser mais, se continuarmos assim. Mas como a aritmética não é propriamente matemática, confiamos que o Espírito Santo, que é aquele que governa a Igreja e orienta, há de redescobrir novos caminhos, e com certeza que a fé há de continuar forte, e com certeza que até mais forte ainda. Depende é do esforço de todos. As vocações dependem muito das famílias, dependem muito dos filhos, depende muito da comunidade cristã que tenha fé intensa. Então o grande desafio é também esse. Confiamos que o Espírito Santo está atento, com certeza, mas que há de suscitar o que é necessário para a Igreja, e espero que o amanhã seja melhor do que o presente, em termos de vocações sacerdotais, como em termos de prática religiosa. Ainda que também, e este é quase que diria, entre aspas, o lado positivo desta crise, é que há muitos leigos que se assumem com mais compromisso a sua fé, que assumem responsabilidades na vida da Igreja que anteriormente eram quase todas assumidas pelo sacerdote e que pertence também ao cristão pelo batismo. Portanto, penso que no futuro haverá uma Igreja com cristãos muito comprometidos, muito conscientes da sua fé, que não hão de faltar ministros para servir o povo de Deus, e que o Espírito Santo chamará fortemente para que também apareçam jovens com disponibilidade para oferecer a sua vida ao Senhor. Diácono Francisco, eu vou chamá-lo Francisco, que é assim que eu gosto de o tratar. Francisco, desculpe lá. Isto é um pouco ao contrário da corrente que aqui nos trazia o seu padre António Loureiro. Portanto, Deus nunca se deixa vencer em generosidade, não é? E Deus sabe como as coisas estão. Agora, isto faz impressão, quer dizer, se de facto, pois, não é se de facto, é verdade, Deus não se deixa vencer em generosidade. Portanto, dá-nos tudo o que nós precisamos. Mas a verdade é que nós não temos vocações. Eu creio que isto, pronto, independentemente do que o seu padre António Loureiro disse, pois, que o problema é nas famílias, e eu penso que sim, que o problema é mesmo nas famílias. Mas, quer dizer, isto não será a indiferença com que se vive hoje, face a Deus, que leva a que não haja vocações? Absolutamente. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Armando e saudar aqui a mesa tão distinta neste dia, nesta noite tão solene, em que a Igreja se alegra por ver a renovar a sua fé neste ano em comunhão com a Igreja Universal, com o Santo Padre. Claro, a melhor, eu penso que o Santo Padre hoje deu-nos a melhor definição do ano da fé. Ele dizia que o ano da fé, se não fosse outra coisa, havia de ser uma peregrinação pelo deserto espiritual da humanidade, do mundo do homem e do mundo contemporâneo. Dizia isto na homilia desta manhã. E quando olhamos para a realidade vocacional da Igreja, onde se toca a fibra da vitalidade da fé, sim, porque só uma comunidade que vive a sua fé de forma profunda e radical pode ser uma comunidade vocacional. Só uma família que vive a sua fé de forma radical e profunda pode ser o berço de vocações. Eu penso que o ano da fé, em matéria vocacional, há de nos convidar também a isto, a peregrinarmos com o olhar da fé pelo deserto espiritual do mundo contemporâneo, que nos leva à secura vocacional. É um deserto. é constrangedor ver o nosso seminário de Coimbra fechado, temos que dizer com o coração nas mãos. É constrangedor ver as comunidades à míngua de sacerdotes que distribuam o pão da palavra, o pão da Eucaristia e o perdão de Deus. É constrangedor. Mas eu acho que o ano da fé tem que ser, a este nível vocacional, um ano de fé. Um ano de fé em que eu acredito e renovo a minha confiança em Deus, de que guia e orienta a barca da Igreja e há de renovar, trazer-nos, dar-nos novas vocações. O problema começa na família, sem dúvida nenhuma, mas também começa na família alargada, na família paroquial. O Senhor deu uma graça de, ao longo da minha curtíssima experiência ministério de vida, poder acompanhar alguns casos. E todos eles vêm precisamente de famílias pouquíssimo cristãs. E se olharmos para os novos paradigmas de formação e de vocações sacerdotais, vemos, não raras vezes, que eles estão a brotar precisamente de famílias desestruturadas, onde não se cultiva a fé. Como que o Senhor a fazer brotar fetos de uma floresta ardida, onde tudo se extinguiu, e a misericórdia de Deus a refazer e a fazer o impossível. Por isso, sim, há que fazer este ato de fé. Deus não falha. Se alguma coisa está a falhar, é na generosidade de quem é chamado. Ou porque não houve o chamamento de Deus, e hoje são muitos os ruídos que impossibilitam que a voz de Deus se faça ouvir, ou porque, ouvindo, não têm a fé e a generosidade suficientes para darem uma resposta positiva. Depois podemos nos perguntar, todos nós que estamos aqui à volta desta mesa, católicos, praticantes, isto é um pleonasmo dizer, mas católicos empenhados na vida e na missão da Igreja, porventura a desunião, a falta de testemunho, de comunhão no seio da própria Igreja é dissuasora de vocações. Muita gente, muitos jovens podem nos dizer, e nós temos que reconhecer envergonhados, eu não quero ser como vós. E por isso, este ano também tem que ser um ano de purificação, como nos convida o Santo Padre, de uma autêntica conversão ao Senhor. E em matéria vocacional isto pode dar frutos riquíssimos. Estou convencido que muitas vocações, ao longo deste ano da fé, por esta tomada de consciência das comunidades cristãs, podem vir a brotar. E por fim, a oração. Pedi ao Senhor da Messe que mande trabalhadores para a sua Messe. Se não temos os sacerdotes, os missionários, as religiosas e religiosos que precisamos como de pão para a boca, deve-se sobretudo a uma profunda crise de oração. Reza-se pouco e mal na Igreja de hoje. Precisamos de renovar o nosso espírito orante para que o Senhor nos conceda as vocações de que tanto necessitamos. Estas que eu falei, de consagração, e também junto a elas, claro, vocações matrimoniais, famílias cristãs que queiram ser na fé, que coloquem a Deus em primeiro lugar e que procurem educar cristamente os seus filhos. Penso que este será o segredo: a oração, um sério exame de consciência da comunidade cristã, de como está a viver a sua fé, e uma renovação de que Deus guia os destinos. Como disse o Sr. Padre António Loureiro, há aqui uma confiança que é fundamental. Muito bem. Irmã Adelaide, quanto mais fé temos, mais luz... Mais luz temos, isto é, é óbvio que não me refiro nem à luz do sol, nem à luz da eletricidade, nem me refiro à minha luz, mas é um pouco isto, quanto mais fé há, mais facilidade a gente tem em interiorizar, em ver o que se passa... A mais distância, concorda comigo ou não? Portanto, creio que é uma pena que de facto a gente não aprofunde, porque mesmo no dia a dia, o que é que acontece? Nós ficamos muito mais limitados. Acha que sim ou que não? É assim, é quando o amor de Cristo enche o nosso coração e lá transbordar para alguma parte, não é? Quanto mais nós temos a experiência deste Deus que tem em nós o primeiro lugar, assume na nossa vida o primeiro lugar, mais ele se torna visível também para os outros. Sim, pronto, não há dúvida nenhuma, pronto, era essa a questão, pronto, eu costumo dizer que invejo as pessoas que têm muita fé, porque elas têm, de facto, uma visão diferente, não é? Quer dizer, veem com muito mais facilidade. Nós, às vezes, andamos a aranhar, e como é que é? Vou por aqui ou vou por além? E elas têm uma percepção, portanto, muito maior do que nós. Doutora, vou-lhe colocar uma questão, que é para fazermos um pequeno intervalo. A falta de fé no mundo tem consequências graves. Será assim ou não? Eu penso que sim, e ao dizer que penso que sim, basei-me não apenas na minha ideia pessoal, mas no que o Santo Padre diz na carta que escreveu quando proclamou o ano da fé, em que ele diz que a fé desabrocha na caridade. Eu acho que nós estamos num tempo de um individualismo muito grande. E, por outro lado, o que há bocado o Diácono Francisco falava sobre a oração e punha um grande acento na oração, eu penso que se a fé que cresce quando há uma experiência de amor a Deus, é óbvio que, havendo um grande individualismo, esse amor também é esvaziado. E muita gente que se diz praticante, que é uma das coisas esquisitas, é que diz: eu sou católico, mas não sou praticante, que é, para mim é uma aberração esta expressão. Eu vejo que as pessoas que realmente olham para a Igreja como sendo o catálogo, e eu atribuo as culpas a uma má catequese, as pessoas não aprendem a ter relação com Deus. Aprendem umas coisinhas, mas desde não saber dirigir-se a Deus como alguém que amam, acho que isso é muito importante. E a gente não pode, a fé cresce na medida em que a nossa relação com Deus também cresce. E se não há uma relação com Deus, é impossível que a fé se fortaleça. Soutora Mendes Costa, Teresa Mendes Costa, que eu há pouco não citei o nome, e para quem nos ouve, para quem nos escuta, para ficarem a saber. Soutora, pronto, e aquela outra questão, portanto, quer dizer, nós com a fé recebemos valores morais, portanto, recebemos mais valores que podemos transmitir aos outros. Se nós não recebemos através da fé, como é que os vamos transmitir? Como é que os pais os vão transmitir aos filhos? E depois nós verificamos. Vivemos num mundo contra a natura, não é? Quer dizer, nós vemos, ainda ontem víamos na televisão, um bebé que foi entregue a um casal, homossexual. Mas, quer dizer, esta situação não é uma situação normal. Isto é uma situação que não é natural, que é o que eu chamo contra a natura. É, sem dúvida, mas eu acho que nós, se vamos a pensar em todas as realidades negativas que presenciamos no mundo, entramos numa fase quase que de desespero. Eu penso que, ainda no outro dia eu via que já não sei qual é o país, penso que é Zambésia, mas tanto faz para o caso, em que os cristãos, por serem cristãos, são torturados e queimados vivos. Essas notícias não vêm na imprensa porque não interessa, não convém. Mas eu penso que em todo o mundo e em todos os tempos houve casos dramáticos e, no entanto, a fé foi crescendo. E foi crescendo, eu volto a dizer, porque havia uma relação muito forte com Deus, muito forte com Cristo. E aí, eu volto às palavras do diácono, eu acho que a oração é indispensável. E a maior parte dos cristãos vai à Igreja, reza fórmulas, quantos mais papéis tem na mão, mas é incapaz de estar, e hoje, concretamente, eu acho que foi providencial, e eu sou, neste caso, sou muito otimista, acho que a adoração que hoje houve na Igreja, eu estou cá há 20 anos, como sabem, que sou de Oliveira, mas voltei para cá há 20 anos. Em 20 anos, eu nunca vi uma adoração ao Santíssimo com tanta gente, e nunca, eu acento nunca, que depois da adoração as pessoas fossem embora e ficassem a meia dúzia para a missa. Ninguém saiu depois da adoração. Primeiro. Segundo, é a primeira vez que eu vi a Igreja de Oliveira fazer uma adoração ao Santíssimo, a pedido do sacerdote, pediu silêncio e fez silêncio na Igreja. Sentia-se o silêncio na Igreja. As pessoas, pela primeira vez, estou convencida que realmente sentaram-se aos pés de Jesus a ouvi-lo. E acho que isso é muito importante. E quem não ouve e olha para a religião católica apenas como uma data de fórmulas, eu conheço gente que não adere, não nega Deus, mas não adere à prática católica, porque olha o catolicismo como uma data de série de coisas que são obstáculo aos seus prazeres. E, portanto, não convém. Então pensam que, achando que tudo isto é uma pataquada, já podem fazer as asneiras que lhe apetece. E acho que isso é, eu ponho isto tudo depois, como há bocado começava a dizer, no individualismo. Se a pessoa fosse menos individualista, isto talvez não acontecesse. O mistério do amor é o sonhar do sonhador. É alguém que do negro faz a cor. É a balança do humor. É fogueira do calor. É alguém que desfaz a tua dor. Chega desse sofrimento, de tanto lamento. Não desesperes mais. Basta ter maioridade, uma qualidade, sem atributos mais. Ministério do amor. Ministério do amor. É a sentença do rumor. É bailado do prior. É alguém que te faz arrasador. Chega desse sofrimento, de tanto lamento. Não desesperes mais. Basta ter maioridade, uma qualidade, sem atributos mais. Ministério do amor. Ministério do amor. Ministério do amor. Ministério do amor. Ministério do amor. Ministério do amor. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. Temos estado a conversar sobre o ano da fé que teve início hoje em Roma, com a presença de muitos cardeais e bispos. O ano da fé é um acontecimento para o mundo inteiro, proclamado pelo Papa, que se pretende chegue a todos, independentemente da religião que cada um professe. Bento XVI deseja que este ano da fé tenha um envolvimento de todos e com todos e que se utilizem os mais variados meios para o transmitir. A Rádio Boa Nova aderiu ao apelo do Papa e está já a fazer este programa relacionado com o Ano da Fé. Falaremos de como aumentar a fé, como a transmitir e qual a idade ideal para a transmitir. Temos a presença do Parco de Oliveira do Hospital, Sr. Padre António Loureiro, da Freira Irmã Adelaide, do Diácono Francisco, da doutora Teresa Mendes Costa e do Dr. Pedro Oliveira, que está aqui na parte técnica a desenrascar-nos. Passo o termo. Sr. Padre António Loureiro, vou-me dirigir outra vez ao senhor. Naquela primeira intervenção eu tive vontade, pronto, de continuar um pouquinho mais a conversa, mas também é verdade que queria dar a volta a todos, até por causa do nosso intervalinho. Há pouco dizia que a Igreja vive numa situação difícil. Portanto, esta nova evangelização, creio que, pelo que diz, era urgente que ela aparecesse quanto antes. O Francisco dizia há pouco, pronto, e indicou muitos pontos em como, de facto, isto pode melhorar, pode e deve melhorar. Agora, isto não é assim tão fácil, porque, portanto, estamos num ano da fé, portanto, estamos a abanar, mas as pessoas não vão de um momento para o outro, se calhar, começar a ver os documentos do catecismo, a ver os documentos do concílio, a rezar. Como é que se vai dar o salto a isto? Efetivamente, este ano da fé vem com algumas propostas concretas. A nível da Diocese de Coimbra, sem dúvida que implicará que as pessoas se queiram comprometer, que se queiram envolver, mas por isso terão que ser desafiadas. Eu gostaria de retomar a ideia que veio da intervenção ali da Sra. Doutora Teresa, porque no fundo a fé não são só uma série de conteúdos ou de doutrina que eu tenha que saber. O essencial da fé vem pelo redescobrir a centralidade de Jesus Cristo. Quer dizer, a fé não são ideias, a fé é alguém muito concreto, e alguém que nós acreditamos que está vivo. A fé passa pelo encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É daí que resulta redescobrir a alegria da fé. E neste sentido, o ano da fé terá que ser muito à procura desse encontro pessoal, dessa presença viva do Senhor no meio de nós. A Diocese de Coimbra propôs para isto algumas catequeses, concretamente 15 catequeses, basicamente uma por mês, e o desafio é que possam ser feitas estas reflexões, portanto este poder meditar, pensar, rezar em conjunto o mais alargado possível, não só nas pessoas, nos grupos mais ligados, já organizados com as comunidades paroquiais e com a vida da Igreja em geral, mas também em pequenos locais, talvez nas aldeias, porque não as pessoas poderem juntar-se e refletirem sobre essas catequeses propostas. Depois há também um desafio para que haja uma oração familiar todas as semanas, que em casa se possa discutir o Evangelho, se possa falar e se possa partilhar, que a família possa ser um local onde também se pode rezar, reavivar a fé, fazer da família um espaço também de meditação e de oração. E depois há também uma proposta para uma reflexão diária, quer dizer, além de outros momentos e de outras atividades que se possam também desenvolver. Mas é através destes momentos em que possa haver reflexão, possa haver encontro com os outros, se possa ir a descobrir esse Jesus que continua vivo, que é o centro da nossa fé, daqui a fé pode-se renovar. E pode-se renovar profundamente. E a Igreja confia nisso. Eu acredito que também aqui nas nossas paróquias, se formos capazes de criar este dinamismo, haverá bons frutos. Claro, quando a fé não será só a ação dos padres. O ideal é que todos sintam necessidade de querer redescobrir a própria fé, crescer na própria fé. Há bocadinho falava-me que são poucas as paróquias, ou melhor, são muitas as paróquias, poucos os padres, mas a verdade é que quando o padre vai à paróquia, muitas vezes vê a paróquia com poucas pessoas. Onde é que estão os cristãos? Faltam padres, mas às vezes diz, mas os cristãos quase que ainda que chegam para o que há. E esse é que é o grande problema. Portanto, é necessário ir à procura do significado de ser cristão. Somos batizados, o que é que isso quer dizer? A fé é para redescobrir esta graça, que passa pela pessoa de Jesus Cristo. E isso será com certeza muito importante para todos. Francisco, duas em um. Vamos lá ver. O Cardeal Ravasi, responsável pelo Pontifício Conselho para a Cultura, disse que a indiferença é a atitude mais perigosa para o mundo atual. Creio que não terá dúvida acerca disto. O Papa, na primeira intervenção que teve neste sínodo, referiu que o cristão não deve ser morno e que ser morno é o maior perigo para o cristianismo de hoje. Claro, ainda posso colocar, se calhar, mais uma, passei três em uma. Portanto, o Papa, ao abrir esta pré-evangelização com o Pátio dos Gentios e o próprio Sínodo no Instrumento Laboris a falar do Pátio dos Gentios, portanto, há esta preocupação com todos, quer dizer, aqui não estão em causa só os católicos. Deus, como é que é? Deus de 100 almas quer 100 almas. Portanto, Deus quer é bom e quer é que ninguém se perca. Portanto, não importa se a pessoa é católico ou se não é católico, o importante é que se salve. Por isso mesmo, o Papa pretende que a gente chegue a todos, não é isso? Sem dúvida nenhuma. São três em um. Vamos por partes. Isso não é uma pergunta, é uma rajada de perguntas. Então, na segunda-feira o Santo Padre, de facto, puxa-nos as orelhas, com toda a clareza, a nós e, em primeiro lugar, àqueles 300 bispos que estavam à frente dele, e mais não sei quantos cardeais, quase 100, que estavam à frente dele na aula do sínodo, quando fala que este ano da fé e este sínodo de nova evangelização para um renovar da vida cristã, há de fazer mexer os cristãos e acordá-los da letargia em que chegaram. Ele usou o termo frouxidão e tibieza. Né? A tradução portuguesa podia ser assim, frouxidão e tibieza. Os cristãos vivem a sua fé sem entusiasmo, vivem a sua fé por rotina, como dizia o Padre António, misturado com muita coisa de superstição, misturado com muita coisa que não é fé. Vivem uma fé privatizada, né? A fé é pessoal, mas não é privada. É preciso esta distinção estar clara nas nossas cabeças. Uma fé privatizada. Comungam de uma fé que não é a fé da Igreja, mas é a fé que eles próprios definiram. No fundo, não vivem a verdadeira fé, porque a verdadeira fé é dom que se recebe, é assentimento do dom, é acolhimento do dom de Deus em mim, e não o contrário. A fé não resulta de simplesmente de um exercício lógico de procura, de busca, de desejo de algo mais e de superar-se. Digo, a fé não brota daí, mas pressupõe esta busca. Como dizia Santo Agostinho, não é? Quem procura sempre encontra. E como São Paulo nos fala, fui alcançado por Cristo. Quando há um desejo de procura do sentido da vida, Da busca de uma humanidade mais perfeita, da busca de uma consciência ética comum, partilhada. Quando há uma busca interior, não é? Deus revela-se. Por isso eu acho que a intuição do Pátio dos Gentios, que foi uma intuição do Papa Bento XVI no discurso à Cúria Romana do ano de 2007, o Papa disse, é necessário abrir na Igreja um pátio dos gentios que acolha todos aqueles que procuram um bem comum. Foi o célebre ano, polémica esse discurso do Papa à Cúria, que ele falou sobre a ecologia humana. Que a ecologia como um valor positivo, que hoje é partilhado não só pela Igreja Católica, mas por um conjunto de idiosincrasias e movimentos, e nós comungamos, não é? Ao nível do bem, da prevenção ecológica, comungamos daquilo que é um consenso, diríamos, universal. Ora, o Santo Padre diz que é preciso, para além dessa ecologia pela natureza, pelo criado, uma ecologia humana. E aí há de se abrir na Igreja um pátio dos gentios, em que todos possam dizer que perfil, que rosto de homem, porque nós não nos podemos esquecer. O Concílio Vaticano II, essa pedra no charco na história da Igreja, diz-nos nada do que é humano é estranho ao homem. O caminho da Igreja é o homem. E por isso, nesta tentativa de abrir os limites da Igreja a toda a humanidade, nesta tentativa que o Concílio fez e bem de procurar dialogar com o mundo contemporâneo, é necessário abrir este pátio dos gentios. O pátio dos gentios que o Cardeal Ravasi assumiu com o Pontifício Conselho para a Cultura e que se tem desenvolvido, vamos ter em novembro, em Braga e Guimarães, os dias agora fogem-me da memória, mas em novembro vamos ter um fim de semana, primeira sessão em Guimarães, a segunda sessão em Braga, com o Cardeal Ravasi em Portugal, e será uma oportunidade para também criar esse fórum de busca comum, busca do sentido. Então a fé vai brotar destes dois movimentos que, no fundo, se vão unir. Este da busca humana, todos os homens de boa vontade, todos aqueles que procuram superar-se, todos aqueles que procuram transcender, todos aqueles que procuram delinear um rosto humano eficaz, razoável, bom, e aquilo que é a adesão, a busca de Deus, que quer chamar o homem para si e, como disse há pouco na pergunta, quer que todos se salvem. Este é o movimento do Concílio Vaticano II, quando pede à Igreja que dialogue com o mundo, não é que seja igual ao mundo, não é que se identifique com ele, nem que seja o mundo a ditar-lhe a pauta e a sua agenda. O que a Igreja quer é um interlocutor e quer colocar-se como mãe e serva da humanidade, como interlocutora. E então aí, neste encontro, à mesma mesa, poder brotar a experiência da fé. Penso que é esta a intuição do Pátio dos Gentios. Claro que o Cardeal Ravasi tem toda a diferença. Quando isto tudo deixa de funcionar, quando a indiferença vence. Não é? Quando a tibieza dos cristãos, que não propõem o dom da fé e não o testemunham, e quando a indiferença daqueles que se deixaram calar dentro do seu coração a pergunta às questões fundamentais, quem eu sou, de onde venho, para onde vou, quando se calam uns e outros se calam, vivemos naquilo que o Papa hoje dizia na homilia de manhã, estamos num tempo de vazio, de deserto espiritual. E é preciso reavivar a letargia de uns e fazer com que eles vivam a alegria do crer. E é necessário espicaçar, entre aspas, outros que vivem indiferentemente esta vida, ao ponto de eles colocarem as questões fundamentais. Então, neste encontro, brotar a fé, o encontro com Jesus Cristo. Muito bem. Pois esse encontro creio que é o dia 17 e 18 de novembro. Irmã Adelaide, há pouco, eu já não sei se era o seu padre António Loureiro, se era o Francisco, que diziam que este ano pode proporcionar muitas conversões. Certamente que não se referiam a Portugal, e pode ser, mas pronto, no fundo isto é para o mundo. Acredita que sim, que isto pode ser de facto extraordinário, este ano da fé, que pode levar muita gente, portanto, à conversão e se calhar, portanto, muita gente a descobrir a sua própria vocação? Acredito que seja, acredito firmemente que assim será. O ano da fé foi proclamado não só para Portugal, mas para toda a Igreja presente no mundo inteiro. E tanto assim será, ou as conversões serão tanto mais reais quando começarem por cada um. Este ano também é um ano para cada um confessar a fé que professa, não é? Conhecer melhor aquela pessoa em quem acredita, e isso mesmo depois há de extravasar também em testemunho, que certamente irá provocar nos outros também uma vontade de conhecer também mais Jesus e também, pronto, proporcionar uma maior conversão. Inclusivamente naquelas pessoas que estão mais perto de nós, sei lá, as crianças temos na catequese, inclusivamente, numa relação muito maior com Deus. Irmã, se não se importa, depois já falamos na última parte do nosso programa, falaremos já disso. Sim, sim. Soutora, antes de fazermos um pequeno intervalo, vou-lhe colocar aqui também uma questão. Penso que era o chamado António Loureiro, que há pouco dizia que há muitos leigos que estão a assumir mais. Portanto, neste ano da fé, parece-lhe que os leigos poderão ser missionários sem se chamarem missionários? Alguém dizia que não adianta estarmos a fazer diagnósticos, é estar a perder tempo. O importante é agir. é ver o que podemos fazer connosco e com os outros. O que é que lhe parece? É, eu acho que um católico verdadeiro é sempre missionário. E se não for missionário, está-se a trair a si próprio. E acho que Deus põe-nos no mundo com uma missão, todos nós diferentes, mas a verdade é que todos nós temos uma missão e pelo batismo somos convidados precisamente a ser missionários. Portanto, acho que não há dúvidas nenhuma nesse campo. Muito bem, então vamos fazer um pequeno intervalo. História que nunca contava, trazia um quarto fechado no olhar e uma viagem que planeava, mas não começava para nunca acabar. Tinha um sorriso guardado em segredo, mas não sorria para não o contar. Tinha uma chave que fechava o medo em algum alvoreto onde não queria entrar. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Tinha uma nuvem da cor do mistério, tinha palavras da cor do saber, tinha vontades de brincar a sério, mudar de hemisfério para não se perder. Tinha lembrança da cor do poente, tinha um poente inteiro no falar, guardava o sol no esconderijo ardente, tão quente, já quase queimar. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Dor que se apaga e um calor que se quer apagar, como quem grita do alto da fraga que a vida nos traga a distância para andar. Deixa correr o licor dos sentidos até que o dia nos veio acordar, de mãos trocadas, de braços caídos, achados perdidos. Veio amanhã levezinha e serena, cantar uma frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Veio amanhã levezinha e serena, cantar minha frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2. Temos estado à conversa sobre o Ano da Fé, que teve início hoje em Roma com a presença de muitos cardeais e bispos. O Ano da Fé é um acontecimento para o mundo inteiro, proclamado pelo Papa, que se pretende chegue a todos, independente da religião que cada um professe. Bento XVI deseja que este Ano da Fé tenha um envolvimento de todos e com todos e que se utilizem os mais variados meios para transmitir. A Rádio Boa Nova aderiu ao apelo do Papa e está a fazer este programa relacionado com o Ano da Fé. falaremos também de como aumentar a fé, como a transmitir e qual a idade ideal para a transmitir. Temos a presença do Parque de Oliveira do Hospital, Sr. Padre António Loureiro, da Freira Irmã Adelaide, do Diácono Francisco e da Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Entramos na parte final, o nosso tempo é já muito curto, mas pronto, vamos ter que continuar esta conversa enquanto o tempo nos permitir. Sr. Padre António Loureiro, para que possamos viver melhor o ano da fé, há diretivas, tanto da Santa Sé como da Conferência Episcopal e do próprio Bispo Diocesano, e vai haver também, certamente, muitas iniciativas da paróquia. O que é que já está assim previsto, ou ainda será cedo para colocar esta questão em relação a iniciativas paroquiais, relacionadas com o ano da fé? Concretamente, nós estamos ainda há pouco tempo em Oliveira do Hospital, ainda estamos na fase de conhecimento das realidades, mas pensamos poder, para o princípio de final deste mês, princípio do próximo mês, ter já bastante mais elaborado um programa pastoral para este ano que ajude, efetivamente, a podermos fazer um trabalho conjunto que nos leve a este crescimento na fé. Como dizia há pouquinho, o Sr. Bispo propôs, através, portanto, para a Diocese de Coimbra, um conjunto de catequeses que possam ser basicamente um tema por mês, que possam ser refletidos e aprofundados. Há também diversas propostas em termos de oração, em termos de meditação, como dizia também, familiar, a nível de paróquia, a nível dos diferentes grupos, possivelmente a nível da aldeia. Mas parece-me que há uma atitude que é fundamental. E essa, sem essa, será difícil que todo este esforço tenha realmente êxito. Infelizmente, nós, cristãos, habituámo-nos a um modo muito diferente da cultura bíblica. Na cultura bíblica, era próprio dar a primícia para Deus. O melhor que havia era para o Senhor, porque Ele era o mais importante. Nós criámos uma cultura onde se dá a Deus as sobras. Aquilo que me sobra é para Deus. O tempo que me sobra, o dinheiro que me sobra, a disponibilidade que me sobra, e vivemos uma relação com Deus de sobras. Quer dizer, é o menos importante. Já vi alguma vez que aqui na Europa fazia uma escala de valores do que era mais importante, e em 10 a fé aparecia do 7º para baixo. Enquanto que na cultura bíblica a fé devia ser a primeira, o mais importante, o que determina todas as outras coisas. Portanto, não é fácil. Mas, por outro lado, é o desafio de podermos fazer esta inversão na escala de valores. Que todos descobramos que a fé é efetivamente importante. Que eu necessito de dar a Deus a primícia, o mais importante. Quando o fizer, redescobrirei a alegria da fé. Que justamente o nosso bispo, na carta que escreveu para a Diocese de Coimbra, diz justamente isto: ano da fé, a alegria de crer e o entusiasmo de comunicar a fé. Mas, em primeiro lugar, a alegria de crer. Como é que vem a alegria de crer? Quando eu for capaz de pôr Deus em primeiro lugar. Dar a primícia da minha intenção, do meu tempo, daquilo que eu sou, até quase que materialmente. Porque dar a primícia materialmente também significa que Deus é verdadeiramente importante. O melhor é para Deus. Quando eu der o melhor a Deus, a minha fé está a crescer e a crescer bem. Francisco, na qualidade de diácono, o que é que está a pensar fazer com os outros e consigo próprio para viver melhor este ano da fé? Bem, em primeiro lugar, nós estamos inseridos com o Padre António, moderador, nesta equipa que conta também com o Padre Paulo Felipe para o serviço desta unidade pastoral do Oliveira do Hospital, estas nove comunidades que o Sr. Bispo nos confiou. E, portanto, a nível comunitário, pois com certeza aceitaremos as propostas vindas do Santo Padre, da nossa Diocese, e aquelas que, em diálogo, estamos a elaborar num programa pastoral para a nossa unidade pastoral. Falou-me também pessoalmente, não é? Pessoalmente, olha, procurar ser fiel àquilo que o Papa pede. Procurar ser fiel, renovar o dom da fé que o Senhor colocou em mim, imerecidamente, e merecidamente. A fé é sempre um dom imerecido, temos que ter essa despretensão e, portanto, renovar a mim o dom da fé, fazer aquele convite, responder àquele convite que o Papa faz de uma autêntica conversão ao Senhor, na medida em de um exame de consciência dos pecados contra a fé, não é? Há muito da nossa fé que não é puro, que não é genuíno. Os pecados contra a fé, superstição, atribuir valor de religião àquilo que não tem, de irreligião, ou seja, não dar a Deus aquilo que lhe é devido, como o Padre António ainda agora falava, de heresia, que às vezes não é só formal, mas é sobretudo prática, de cisma pela forma como eu vivo fora da comunhão da Igreja em tantos critérios, e quantas vezes apostasia, não é? Que é o pecado maior contra a fé, ou seja, a renúncia da fé. E como é que eu faço isto? Não é assim às vezes tão formalmente, mas informalmente, na medida em que não dou o testemunho que devia, em que não anuncio a palavra de Deus como devia, em que me envergonho do dom da fé, em que coloco faixas, cadeias sobre a fé que o Senhor depositou em mim e não a transmito. Como já aqui hoje foi referido, a doutora Teresa Mendes Costa referiu muito bem, a fé cristã é, na sua essência, missionária. Tende a comunicar-se, a dar-se, a partilhar-se. E, portanto, não comunicar a fé, não ser missionário, não é um aspecto, um pormenor. Não, vai à raiz da fé. E aquilo que eu peço a Deus para mim, para estas comunidades cristãs que sirvo, é que nós estejamos entusiasmados. A palavra grega é muito interessante, entheos, cheio de Deus, entusiasmados, cheios de Deus para o podermos comunicar, dar, como dizia a irmã. Quem tem amor, imediatamente sente a necessidade vital de o partilhar, porque sente, o Papa diz esta expressão tão bela, a fé torna-nos fecundos. E é esta fecundidade da fé que eu queria. Irmã Adelaide, vou-lhe colocar a mesma questão que coloquei ao Francisco. O que é que está a pensar fazer consigo e com os outros para viver melhor o ano da fé? Eu penso que há pouco, quando eu interrompi, me estava a falar deste assunto já com as suas crianças, mas pronto, já agora faz Schubert. Pronto, com as crianças da catequese é um projeto, um plano de catequese que está para arrancar entretanto e que depois a nível também catequético terá que ser depois abordado esta questão também com os párocos aqui em Oliveira do Hospital. A nível pessoal, para já, para mim própria, a tomar realmente uma maior consciência de que a fé, para ser comunicada, tem que ser vivida. E neste caso, vivida, pronto, nas mais variadas formas, também como religiosa, também a nível congregacional, temos o nosso plano comunitário, o nosso projeto comunitário também para vivermos este ano da fé, com algumas atividades também a nível provincial e não só. Pessoalmente, é mesmo este tentar que esta fé enraizada em mim desde o batismo continue a dar frutos e seja cada vez mais um testemunho para aquelas pessoas com quem eu partilho a minha vida de fé e também a minha vida profissional. Doutora, é a mesma questão. Como está a pensar viver este ano da fé em relação aos outros e em relação à Senhora? Em relação aos outros, a continuar a tentar a ter a disponibilidade que eu acho que tenho tido e um certo entusiasmo em comunicar a minha fé. Pessoalmente, tentar reforçar os alicerces da minha própria fé e uma das coisas que eu falho muito é fazer exame de consciência à noite, quando me deito, e fazer um exame de consciência que seja dirigido para a vivência da fé e minha e de transmissão para os outros. Porque acho que se a gente tiver um exame de consciência diário, bem feito, as coisas mudam. Muito bem. Sr. Padre António Loureiro, nós temos 2 minutos e meio, sensivelmente. Vou-lhe dar a palavra. E coloco-lhe uma questão que me apercebi, só hoje também. Portanto, vamos ter muitas indulgências neste ano da fé. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? Eu gostava que, pronto, neste pouco tempo que nos resta, que nos dissesse alguma coisa acerca desta indulgência plenária, o que é uma indulgência, porque muitas vezes as pessoas, pronto, não sabem, pronto, mas alguém lhes tem que dizer o que é uma indulgência. E o que é que será necessário fazer para se ganhar? Pronto, então a indulgência acaba por ser um dom que a Igreja concede para que as nossas, portanto, a consequência dos nossos pecados possa ser redimida. Ante Deus, somente o puro pode estar na presença de Deus. Nós, quando cometemos pecados, afastamos-nos de Deus. Deus perdoa-nos, mas fica algo em nós que, de algum modo, é ferido, está separado do Senhor. Através da indulgência, que é uma graça que a Igreja nos concede, poderemos ser, na linguagem tradicional, chamava remidos da pena temporal. No fundo, está a dizer-nos que a indulgência nos permite, sobretudo se a indulgência plenária, o encontro com o Senhor imediato, não é? Durante algum tempo houve muito a pregação da indulgência e a procura da indulgência. Durante outro tempo talvez não se tenha posto tanta atenção, mas o desafio é o mesmo. É a procura da graça de Deus que nos purifica e que permite que o nosso ser seja posto em comunhão com Deus através da graça que a Igreja nos concede, a graça que pertence à redenção de Cristo. Obrigado a todos por terem aceito este meu convite. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.